Deus não te chamou para sobreviver preso ao ontem, mas para viver o que ainda não nasceu. A história da mulher de Ló, registrada em Gênesis 19, 26, não é apenas um relato antigo, é um espelho espiritual para os nossos dias. Este texto bíblico carrega um profundo significado espiritual, especialmente para quem busca compreender a obediência a Deus, a fé cristã e o perigo de permanecer preso ao passado. Ao olhar para trás, ela se tornou estátua de sal. Não foi apenas um gesto físico, mas uma revelação do coração, apego ao passado, dificuldade de confiar plenamente na direção de Deus. Vivemos tempos em que o ontem tenta nos definir. Erros, perdas, traumas, decisões que não deram certo, tudo isso pode se transformar em correntes invisíveis. Mas Deus não nos chama para sobreviver olhando pelo retrovisor. Ele nos chama para andar, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. O passado pode até tentar te puxar, mas ele não tem mais autoridade sobre você. Em Deus, ciclos se encerram para que novos começos nasçam. A obediência nem sempre faz sentido imediato, mas ela sempre produz avanço. Quando Deus diz, siga, Ele já preparou o amanhã. Continue andando. Mesmo com medo. Mesmo chorando. Mesmo sem respostas completas. A fé verdadeira não é a ausência de temor, mas a decisão de caminhar apesar dele. Cada passo dado em obediência é um passo para fora da estagnação. Quem obedece, avança. Quem confia, vive o amanhã. A gramática sagrada nos ensina que Deus fala por sinais, histórias e princípios eternos. Olhar para trás é escolher a paralisação. Confiar é permitir que Deus escreva uma nova página da sua história. Não transforme o que Deus mandou deixar em destino. Não volte para o lugar que Ele já te tirou. O amanhã está chamando. E ele começa com um passo de fé hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Esses princípios revelam como a gramática sagrada comunica verdades eternas por meio das Escrituras. Que essa palavra nos desperte para uma fé viva, obediente e confiante no Deus que faz todas as coisas novas.